É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Bora, Charlie, vem-te embora, Charlie. Quando você me quiser. Meu amigo Cearazinho também, Gerário. Resolver me amar. Alô, Dani. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Estamos gravando o CD ao vivo do Bancrever, viu? Aí o primeiro tempo com o maestro. Ele, Lucidez. Quando você me quiser. Quando resolver me amar. Abraçando aí o aniversariante. Aniversariante de hoje. Aí, o cabo. Será a Jaque? Não sei. Aí, o cabo Jaque. Aí, mandou um abraço aí pro Wallison. Também a Tatiane, Ednete. A comitiva da pedreira. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Pra cima, meu maestro! A luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou. Carroça da Saudade. Com a gente, meu parceiro. Aí o DJ Lailson. Grande DJ. Ele tá aqui com a gente.

Agora tá pensando. É, Humberto. E é só dizer, vem cá que eu vou. Como é que tá a segurança aí? Como é que tá? Você quer ver eu trair meu bem? Ok. Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Meu amigo Cassibinho. Nanani nem vem. Ele que é o chefe de segurança aí do empresário Humberto. Você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Segunda-feira dos comerciários. A gente tá aqui pra fazer alegria o dia todo, nesse dia especial. Muita coisa boa vai rolar aqui. Tem carroça daqui a pouquinho. Tem sorteio de prêmios. Vai ter pop show. Vamos fazer um show especial pra galera aqui no Bancrévia. Júnior! Já imaginei a gente num lugarzinho sob grande medida, Júnior. Com uma mini cópia sua e outra minha, num jardim de amor pra Dudu e a Tati. Cuidar o nosso casal espetacular. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim. O cacique maior da tribo DJ Dino tá só na mão hoje aqui. Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Alanzinho, simplesmente romântico. Lúcio CDs. Cacique maior DJ Dini já disse que tá fechado. Fechadíssimo. Com o Didi número peso. Ninguém, eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Lúcio CDs, aqui é experiência. Gravação, esse eu tiro o chapéu. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda. Aê, bonitona! E dançava, ei, ei, ei, ei, a saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. E ela, gente, Também, hoje aqui no Pancrévia, nós temos aí um quiosque aí do consórcio Magalu. Onde você chega aqui no lado, aí você pode fazer o seu cadastro. Aí tem o consórcio do carro, eletrodoméstico, tudo isso e muito mais. Aí por acaso você fizer o seu consórcio hoje, vai ter um descontão, viu? O seu o quiosque está aqui ao lado de fora, aqui no Pancrévia. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Consórcio Magalhu! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Olha, tem uma menininha aqui. Uma mocinha tá perdida aí da família, viu? Ela tá com traço de banho. Atenção, mamãe, alô, papai da menina, tá perdida aqui. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Aí, o nome dela é Vitória, viu? Atenção, mamãe da Vitória. Ela tá chorando aqui. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Lúcio Cedês. Empresário Marcelo, Marcelo do Diamante Negro. Vento que passa, se passa uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Carroça da Saudade. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Empresária Edna também chegando com a gente. Alô, Edna! E é por causa dela. Um abraço pra você, menina. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Amigo, vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho. Aniversário da amiga Érica Fabiana e da minha paixão. Ô, Érica, parabéns, menina. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar. Meu amigo Franco, grande Franco, ele aguarda. Investigador Carapirá, ele aguarda. A carroça da saudade. Partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Júnior Pintor, já na área. O vento se passa. Redemoinho. Por aqui, um abraço pra você. Um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Carroça. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu.

Carroça. Então vem, vem, vem, meu bem, vem. Também já por aqui, meu empresário Guilherme. Sim, sim. Juntamente aí com a sua esposa, então, a nossa querida Agra. Esse casal que não perde uma. Tamo junto. Alô, Guigui. Parceiro Clay, aí o Clay do bairro do Clay, lá no Teranejo na área. Baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, oh, oh, oh. Ser feliz, vem meu bem, oh, oh, oh. Ser feliz. Vamos lá, filho. Máquina. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem. Meu amigodinho do celular. Ah, ah, ah. Presidente da equipe cai na brecha. Amigodinho. Vem, vem, meu bem. Está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Carroça. Na primeira noite, quero esquecer da vida. Lúcio Campos. Um mundo de sonhos. Lúcio CD já gravando tudo aqui no Bancrévia. Alô, Lúcio! Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Aí, Carla. Desejo louco de te amar. Bens, bens. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Segura a carroça da saudade. Está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Toninho. Oh, meu amor, volte correndo. Um sonhador, na vida vou vivendo sozinho. Também, também por aqui, meu investigador Medeiros. A minha vida esperou. O nosso famoso Carapirá. E a decepção era não. Você é velha guarda desde a época do Areia Branca, viu, Humberto? Grande Carapirá. Mas por favor, juntamente aí a sua sogra Jussi e a sua noiva Natália. Não tem nada com isso. Alô, Carapirá. É bem melhor você dizer. Mas meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Também já por aqui meu parceiro Marcelo do Whisky. Aí, Marcelo! Minha querida Clau. Bora, Clau, bora trabalhar, menina. Oh, meu amor, volte correndo. Um sonhador. Também o Pipo Saudade. Aí a sua esposa Cacá aniversariando hoje também. As meninas Cristina, Simone, toda a Yane, vida, a galera do Benguí. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. Direto do túnel do tempo. DJ Toninho. Alô, DJ Toninho. O homem é bom, o homem é espetacular. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Saudade. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Aí o proprietário sorrindo pra mim, meu parceiro Júnior assim, o proprietário do Megatron. Eu te amo. Ei, Júnior. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A luxuosa. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Daqui a pouquinho já tem a banda Pop Show. Os momentos felizes. Pra fazer aquele showzaço. Me dá, me dá. É o dia todo de alegria aqui no Bancrévia. Eu sou o teu homem, você. O tradicional é. Festão dos comerciários. E quem ganha o presente é vocês. O que você. Bora, canhoto. Alô, Angélica. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas, corre o suor do seu rosto. Deliro então, começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. Vamos chamar aí no palco. Aí. Como é que tá aí? Como é que tá a festa aqui no Bancrévia? É isso aí, campeão. Eu te amo. Bem, boa tarde a todos os trabalhadores. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Toninho. Meu bem, é grande esta solidão que sangra o meu coração por falta desse amor. Não sei que forças eu vou encontrar da sua ausência suportar. Oi! Bom dia! Meu pensamento pra longe voou, rasgando o tempo passado, então voltou. Como era lindo o nosso grande amor. Marcelo Dudu, aí a Jaque, a Jana, a Mel, a Marisa, alô Tati. Parceiro Maurício, aí Maurício, ele seu grande amor, ao lado do DJ Lailson, esse DJ é o Cine Baixo, alô Lala. É tão lindo amor, que a gente faz, parece que o mundo foi feito. Aí o Miguel fala bela, bora Miguel. Fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu, só resta agora amor. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar. Seu velho amor, aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Carroça da Saudade. Você talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. A carroça. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. A carroça. Se cada vez que eu penso em ti cai um pedaço de mim, quem sou? Daqui a pouco os meninozinhos, quem sou eu? Já tem a banda Pop Show, vai estar ao vivo aqui pra galera. Que penso o tempo todo em também. Daqui a pouquinho tem o Franzinha, tem Josias, tem o Homem do Alô. Sou eu, quem sou eu? Quem sou eu? Que sou incapaz de te esquecer. Até quando estou com meus amigos, falo o seu nome sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Meu amigo Bativino. E penso o tempo todo em você. Olha, Humberto, pra quem tu tá perdendo, Humberto? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Guarda chuvisco. E não sou capaz. O homem dança. De esquecer. É 80 anos, mano. Também a única coisa que ele faz agora só é dançar. Cada vez que eu penso em ti cai um pedaço de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Atenção, galera da banda, vamos logo se preparando aí, que já já é vocês, tá bom? Se preparando aí. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando. Nosso empresário Raul também já por aqui. Carinho. Alô, Raul! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Epa! Vou me contentar em te amar de longe. Tô louco por você. Tô louco por você. A carroça. Olha, gente, próxima sexta-feira vai rolar um Halloween do Caribe, viu? Lá no Caribe Show, Halloween. Vai ter a carroça e também o Cineral. Próxima sexta. Vazio, sentindo frio. Dia 9 tá chegando, dia 9. O aniversário da empresa Carroça da Saudade. E o lançamento do novo visual aí da Luxuosa. Dia 9 na Via Show. Eu fico assim na mão. Carroça da Saudade. Quando você cruzar meu caminho, me te prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Atenção, Luciano de Carroça. Você, mas tem. Alô, Luciano. Então chega aqui atrás, Luciano. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra te ver. A Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó. Orgulhosamente, Marajoara.